this area. And so if you just notice that, then that's forgetting to pre-connect with the virus. Before you have this as well, you know, if that's a small place. Autorizado Grande Zona 7, autorizado Quebec, Mike, reporte na Lima. Golf Kilo, autorizado em Grande Zona 7, reporte alinhado e mantenha a posição. Zona 7. Final, torre no 895. 895, ligado até já. Foi inserido. Torre Salvador, bom dia, Otan 3732. 9, na posição 612, eu sente informação Golf, bom dia. Contact the ship antenna, frequency 126 decimal 85, if unable 125 decimal 405. Roger, receive center 12685, if unable 12545, ocean 625, have a nice day. Xenemia 311, chama torre em 1 no 895. 895, tá já, obrigado. 1││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Faz a passagem da nossa companhia na retaguarda, prossegue o bootback e reporta o táxi. É uma Protocolo Petro 3259. Recife em 1288, alternativa 1260. Está 3859, autorizado Curitiba 360, radar por Elefa, pista no zero, curva direita, 5446, transponder, controle 120, decimal 8, aerovia após Elefa, apesulou 21 inicialmente. Manada 06, pronto, 3859. Eco Delta Lima. Eco Delta Lima na escuta. Checa altitude. Mantendo 310 sobre o mar. Chame torre 1895 para instrução de pouso, Eco Delta Lima. Repita, por favor, controle. Torre 1895. 95, é Delta Lima. Tô em Salvador, eu vou passar com o meu eco, que é o Delta Lima, bom dia. Confirma pra torre. Papa Romeu, eco Delta Lima. Eco Delta Lima, prossiga. Eco Delta Lima está no través de Itapuã, guardando instruções para pouso em Salvador. Eco Delta Lima, inicia espera, pois estamos dois aeronaves na longa final para pouso na pista 1-0. Gente, a espera, Eco Delta Lima. Sanéia 6311, no GDS, baixo travado. Sanéia 6311, continue em aproximação, agora de pista livre. Informativo, 6311. Solo, é o 3. Ground PP, 521, obrigado, bom dia. Chané 6311, pouso autorizado, pista no 0, 070 graus, 109. Chané 6311. Lima visual com Airbus na final no 0? Afirmativo. Aguarda a passagem do tráfego e a próxima prossegue com base pela direita no 7. 7 é Delta Lima. Golf Kilo Oscar, visual com helicóptero, setor de decolagem, vai prosseguir com base pela direita? Pós-passagem do Chené na final no 0, vento de 090 graus, 109, decolagem autorizada. Para o solo, com a aeronave. Então, 3663, após depois da Ocean, autorizada a linha MT. Autonomia, Alterão Galeão e nosso CPAB de 178. 3. Tem condições de prosseguir sem sobrevoo das aeronaves no ponto de espera e cabeceira no 0? Afirmativo. Então prossiga e reporte no solo controlado, pátio 3. O vento 070 graus, 089. Prosseguir pela cabeceira 1-0, direto sem sobrevoo da aeronave, direto para o pátio 3. Confirma? Afirmo, está direto para o pátio autorizado sem sobrevoo da aeronave. Gente, eco Delta Lima. 6311-121, décimo 9. 219. Voo, Golf Índia 9, pátio 3, solicita autorização para reboque e até a ponte número 2, pátio principal. Chané 6311. 3663, vento 080 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10. Golf India Novembro, no pátio número 3, solicitou autorização para reboque até a ponte número 2. Oscar, mantém as condições visuais corredores, frequência de coordenação, teu retorno. Número 5 ao Zuno 6, 120, décima 8. 208, agora no 105. Bom dia, Gol no 605, decolou. Paulo, boa, ouça na minha 312, cidade de acionamento 08. Trip 5221, line up and wait. O 923 aos 19, 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia, voo 923. Voo 923, contato radar, sobe manter o 360. Sobe manter 360, voo 923. Voo 982, aciona identificação, desça nível 050, chegada à margem. Identificou a nível 050, chegada à margem. Então, 3663 chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa 13325. Ok, 251, 3325, tá 3663. Manter o nível de voo 200, vigilância radar. É, Arbor, 200, 5221. Sector 3, 304. 3 3304, a linha e mantém pista 10, vai aguardar para decolagem devido à aeronave que decolou anterior, que errou aí no procedimento de saída, está para cruzamento do campo aqui, né? Boa, 5221. Ok, muito grato aí. Ok, desculpe aí pelo equívoco. Oi, Salvador, bom dia. Canal 6332, informação boa. 332, ação de identificação, chegada Mário, densa 060. Mário 060, pode vai, tá? Mantenha a trajetória de chegada. Mantém o 6332, mantém a trajetória de chegada, Mari. É, Mari, obrigado. Solo Gol, Gol Fica 90, autorização vai ingressar no pátio principal. Gol 923, chama Centro Recife, frequência no 251, alternado no 3325. 251, 3325, bom dia. Bom dia. Tango Índia Bravo, chame Torre no 895 para instrução de pouso. 3895 para pouso, Tango Índia Bravo. Seja mantendo a proa até o 040, 3304. Salvador, 3859, boa tarde. Bom dia. Bom dia, 3859, ali mantém pista 10. Autorizado é manter pistão no 0, tá? 3859. Reporte solo controlado, vento em Salvador, uma centena, 08 nós. Sim, com 08, solo controlado, resposta, estamos em abraço. Tanto 3304 aos 28, 1208. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador é o TAM 3304. TAM 3304, contato radar, sobe ao nível 380. Ao cruzar 4.000 pés, você vai voar na proa de Elefa. Vai subir ao 380, ao cruzar no 040, Elefa na proa TAM 3304. Pulo 982, desça 3.000 pés, ajuste 1021. 3.021 agora, 982. Controle de aproximação de Salvador da Bahia, bom dia, esse é o Papa Luiz Bravo, que transfere, passa o nível 220, tem hotel, passou, Lube. Que Bravo Isque, acione identificação, chegada Amanda, esse mantém o 050. Sim, senhor, após o 050. Distante 3859. Frequência livre. Autorizado a decolar pista 10, mantenha a proa até o 040, vento 090 graus, 109. Autorizado a decolar, vai manter a proa até o 040. Oh, yes, sir, just to let you know, we'll be ready to push back in 20 minutes for receiver. Autorizado agora 92. Em Salvador, 090 graus, 109, decolagem autorizada. ...3859, decolou aos 31, 1208. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, tá 3859. 3859, contato radar. Sobe e mantém o 360. Após 4.000 pés, direita eleva.